24 horas. Um novo dia vai amanhecer e eu não sei aonde está você. Aonde está você pra me abraçar? Trazer de volta aquela minha paz. Você não sabe a falta que me faz. A falta que me faz. Tem gente com beijos de mel que adoça nossa boca e vai embora. E sem teu perfume, sem teu olhar, o que é que eu faço agora? Eu junto tudo, pego o meu mundo e ponho aos seus pés. Eu abro minhas portas e janelas pra você voltar. Sua